vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Meninos e meninas a se formar em professores, arte educadores e até mesmo pastores para nos ajudar. No Jardim Batira, Itaí, Paulista, Zona Leste, ninguém jamais se esquece, porque o sonho se realiza quando se tem fé. Luta pelo que quer e se quiser viver melhor, porque você tem um valor imenso, irmão. Pra Deus, ao Deus que escreveu meu nome lá no céu, perdoou os meus pecados, agora não sou mais réu. Ação de graça darei ao meu Senhor, que me ajudou, que me amparou. Agora livre sou e o sonho do Senhor se realizou, porque aqui estou falando a vocês mais uma vez. Família Ebenezer representa a periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia, porque nesse lugar está aquele que pode mudar a sua vida, curar sua ferida e assim como uma pedra preciosa nos lapidar a cada dia na periferia. E não importa da maneira que você está, ainda que você esteja como a terra seca, se você crê, seu sonho vai se realizar. Com Jesus você vai encontrar o adubo necessário para sua terra novamente volte a frutificar. Água sobre os sedentos do Senhor poderoso vai derramar, como jardim fechado, regado e cuidado ele vai se tornar. Porque o rio do Senhor está passando nesse lugar e não há nada que ele não possa realizar. Até um dos piores pesadelos em um lindo sonho ele vai transformar. Porque só Deus pode realizar o seu sonho a cada dia, irmão. Na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Pode acreditar, Jesus Cristo aqui está na periferia, seja na sul, na oeste, na norte ou na leste, porque tudo acontece e o nome de Jesus tem poder para curar e libertar, e realmente será liberto para louvar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia está escrito, onde tiver dois ou três ou mais reunido em seu nome, ali ele estará. É só vocês acreditar, porque Jesus está aqui na periferia para realizar o seu sonho a cada dia, irmão. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia. Vejo alegria através do meu sonho. Vejo todo dia na periferia.